vem o Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável, maravilhoso e coroado estás, o trono de vitória, vestido está de glória. Pelos séculos dos séculos, teu reino firmado está, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Nós perfumamos teu trono. Nós perfumamos teu trono. Recebe os louvores. Nós perfumamos teu trono. Nós perfumamos teu trono. Recebe os louvores. Nós perfumamos teu trono. pode aplaudir ao Senhor, querido.